cara. Eu chego sem antena, sem Datena, sem blim blim. Imagem não é nada, não precisa cortar pra mim o fim. É de ende pra começo de conversa. E assim a gente aprende devagar quando tem pressa. Vezer no coração, pra sempre tá tatuado. Por isso vários somos, todos aliados. Cena quente, de repente é o filme se repetindo. Grande elenco, lá vem de novo esses meninos. Estar junto com meus manos não tem preço. Há mais de uma década e isso é só o começo. Vários no estúdio, no palco, na casa, no carro, no mundo. Sentado na escada. De inútil meu brother não tem nada. Trouxe a churrasqueira pra juntar rapaziada. Fogo, vento, terra, água. Hip hop é o elemento que faltava. Convocado pra missão, me juntei à reunião. Vezei no mic, na parede, na rua, no coração. Eterna satisfação, gratidão e respeito. Minha trajetória e história gravada dentro do peito. Som que coa da alma, que já vem pronto e tá feito. Soa no grave da caixa, que encaixa no flow perfeito. Quebra a cabeça de MC, tamo juntando as peças. Há mais de uma década, vocês esperavam por essa. Aqui é VZ, trouxa, esquadrão, maloca é malcria. Rap é bumba e caixa nessa faixa, sintonia. VZ, ZN, NZZV. Vários ou na norte, nós é zicas, o RV. Segura fia, das flores o grande segredo. Logo cedo, sem medo, mandando ver no enredo. Maluco, maloca, malaco, malucado. Tá comendo dinheiro, mas os capanga foi convocado. Reunindo o bando, a gravação é sem luxo. Os fios crescidos, hoje nós que voa bruxo. Tinta na pele, marcado coração aonde chego. Respeito aos meus manos. Aqui é S, E, A. Somos todos aliados, que nem aliou. Nós divide sem dividir, multiplicar, então faz a soma. Segue o guedo, é feotomas, vai, então toma. Prioridade, necessidade, mudança estática é só irmandade. De qualidade, divide história e de vontade. VZ faz parte e faz juntar toda essa rapa, só qualidade. Lá vem de novo esses meninos, muita vontade. Independente da idade, só qualidade. Enquanto as damas pede flores, eu liberdade. Mato saudade, só qualidade de verdade. Vários ou um, ao ataque, cheio de ver.